era lui sadio e un santaccio. Prova a pendurare la parete del quarto, incitivo una camisa d'uniforme. Che cosa linda una partita, si rumando a prossima. Morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora uma partida de futebol. E o meio também é o lugar dos craques. Vai levando o time todo pro ataque. O mais importante e que emocionante é se eu quero. Maracanã pra cima. Aê. Os dois zagueiros têm a chave no cadeado. Laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida. E quem? Quero ouvir você. Oh, bala na trave, não quero pra cá. Meio campo é o lugar dos craques. O banho pelo grito de vocês.